viaja não, filho. Sente essa parada, CTS, bela dona. Dez anos com tensão, o crime puxa precisão. Habilidade na mão é a questão, mas hoje não. Hoje eu tô de noite, não me chama de dia. Tô ligando pra vida, não me chama pra pilha. Liberdade assistir, tá no seu erro assumir. Então não me espere aplaudir. Espelho é tudo seu na maquiagem pra mim. Tá gratinando, neguinho, mundão é pouco, é sim. Não, não me liga que eu tô por aqui. Pra ser sincera, no seu erro até cê pode subir. Na contenção que eu tô, a ficha que demora a cair. Problema seu, fui, deu, branco pó lambeu. Bota a luz, apaga o breu. Rueira é mato, isso aqui é meu. Bandido se tornou, se aventurou nas batentes. Pra violar várias leis, porque isso aqui vem da gente. Almeja luxar, Robin Hood de Braslândia. Se procurar é de quilo. Um bandido mau, uma bela dona. Na contenção, um mafioso e uma moleca doida. Um bandido mau, uma bela dona. Na contenção, um mafioso e uma moleca doida. Uma bela dona, na contenção um mafioso, uma moleca doida. Máquina, é ferro e fogo, fogo e bala. Morro cadeado, mas não entrego minhas armas. Filho da puta, fala bosta, onde é que cê tava? Quando eu tava na comarca, preso por porte de arma. Contenção não é saída, fita de mãos atadas. Com um par de algemas no pulso, na gaiola de uma barca. Bacão, não dorme no ponto, disposição no bonde. Catatão na mão, luneta pra pistola. Magno na cinta, no bang é poucas ideias. Aqui é sem massagem pra pipoca que dá brecha. Tati, bela dona, Braslândia DF. Das corrutelas de Minas, Ananias, CTS. Um ladrão, uma bandida, dois estados, uma só corrida. Alvejados por muitos, mas almejados pela mídia. Na escuta, a torre deu aval, a permissão foi dada. É bolado, pode sentar o pau. Um pingo cai no hino, catatau a resposta. No seu galho que os ratos saiu da toca. Contra a proposta, o oposto sem hesitar. Paizão a paisano, ave de rapina, lobo mal de asfalto. Nunca deixa abaixo, raposa e vingativa. As cachorras desce do saldo. No meu portão pro quintal, no meu castelo de drão. Sou eu que passo minhas leis, pipoca não atravessa não. Tô na contenção, há 15 anos rapaz. Quando eu comecei cê tava nos testículos do seu pai. Tá ligado? Filha da puta. É o seguinte, é CTS, Tati Belladonna. É nós da contenção. Viaja não, Kamikaze.